champanhe de luz exorado sobre a lampidão deste céu, deste canto rebelde o passado, bem revidos nas cortes lavelas. Seja o hino de glória que vale, de esperança de um novo partir, com visões de triunfo em vale, vem por ele lutando surgir. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas da tempestade, da cruzamos tua voz. Nós nem cremos que escravos outrora tenha vindo em tão nobre país. Hoje o rubro lampejo da aurora, achegamos não tiranos hostis. Somos todos iguais ao futuro, saberemos unidos levar nosso augusto. Serve de inventos valentes, haja sangue no nosso pendão, sangue vivo do herói Tiradentes, batizou esse audaz pavilhão. Mensageiro de paz, nós queremos, é de amor nossa força e poder, nós na guerra. Do Ipiranga é preciso que o grado seja um grito soberbo de fé. O Brasil já surgiu libertado sobre as púrpuras velhas.